primeira vista. A paixão não tem defesa, tem de ser um grande artista pra querer se segurar. Faz tremer a perna, faz a bela virar fera, quando alguém que a gente espera quer se chegar. Só de pensar já me faz mais feliz. Nem bem o amor começa, eu já quero bis. Chega e está lá. São tão boa quando o astral de uma pessoa chega junto, nossa pele e já quer se enroscar. Lê seu pensamento, paralisa o seu momento ao se encostar. Sonho real faz surpresa pra mim e trança o meu destino. Chega e está lá, beleza, no mesmo momento. Caminhar, vem meu anjo todo, abusar.